desde menino, rio depois de grande, rio não tem distinção. Rio no Rio Nilo, rio no Rio Ganges, rio em toda a nação. Um dia eu sou pai, um dia eu sou filho, e hoje sou seu irmão. Que no seu coração não haja mais solidão. Águas desse rio, sou calma cristalina e sou também turbilhão. Pesquei um peixe vivo, chamei de meu amigo, depois abri minhas mãos. Na natureza livre, o véu não é miragem, ele é só proteção. Não há vontade em vão. Rio, sou calma cristalina e sou também turbilhão. Pesquei um peixe vivo, chamei de meu amigo, depois abri minhas mãos.